O silêncio da madrugada, às 2h43, tem um charme único, não é? Você não é doido, nem tem gostos peculiares demais. Talvez você só tenha descoberto o poder de curtir a calma que a noite traz, algo que muita gente nem percebe. Esse amor pelo silêncio pode ser um sinal de que você é alguém que valoriza momentos de paz e reflexão, algo que te faz, sim, diferenciado. Vamos mergulhar nesse tema e explorar por que o silêncio da madrugada é tão especial, o que ele revela sobre você e como isso pode ser uma vantagem na sua vida. Prepare-se para um texto que vai te fazer se sentir ainda mais conectado com essa vibe única. A madrugada é como um segredo que só quem está acordado conhece. Enquanto o mundo dorme, o silêncio toma conta e parece que tudo ganha uma nova energia. Não tem barulho de carros, notificações de celular ou conversas aleatórias. É só você, seus pensamentos e essa tranquilidade que abraça. Amar esse momento não é ser estranho, é ter sensibilidade para notar o que muitos ignoram. Pensa só, quantas pessoas param para curtir o silêncio? Poucas. E isso já te coloca num grupo especial, daqueles que encontram beleza nas coisas simples. Agora, por que o silêncio é tão poderoso? Ele te dá espaço para pensar, sonhar e até resolver problemas que, durante o dia, parecem impossíveis. É como se a madrugada fosse um palco para sua mente brilhar. Talvez você goste disso porque é criativo, ou porque precisa de um tempo para se reconectar consigo mesmo. Isso não é ser doido. É ser inteligente emocionalmente. Pessoas que curtem o silêncio muitas vezes são mais observadoras, entendem melhor os outros e têm ideias fora da curva. Será que você já percebeu isso em si mesmo? Além disso, o silêncio da madrugada pode ser um reflexo do seu jeito único de viver. Enquanto o mundo corre, você encontra paz na calma. Isso é um superpoder nos dias de hoje, onde todo mundo vive acelerado. Curtir esse momento te ajuda a recarregar as energias, ter clareza sobre o que quer e até a ser mais produtivo. Não é à toa que artistas, escritores e pensadores famosos adoravam trabalhar de madrugada. O silêncio é inspirador. Talvez você tenha um lado criativo que floresce nesse horário. Já pensou nisso? Mas vamos falar de você. O que te faz amar tanto esse silêncio? Pode ser o clima fresco da noite, a sensação de liberdade ou até a ideia de que o mundo está desligado por algumas horas. Cada pessoa tem um motivo, e o seu é o que te faz ser diferenciado. Não é sobre ser melhor ou pior, é sobre ser autêntico. E, olha, ser autêntico é o que faz as pessoas se destacarem. Então, se você se pergunta se é doido, a resposta é não. Você só tem um gosto que te conecta com algo maior, algo que te faz único. Por que o silêncio da madrugada encanta? O silêncio da madrugada não é só ausência de barulho, é uma experiência. Ele te dá calma, foco e uma sensação de controle. Estudos mostram que momentos de quietude ajudam a reduzir o estresse e aumentam a criatividade. É como um reset para o cérebro. Como o silêncio revela sua personalidade? Quem ama o silêncio costuma ser reflexivo e sensível. Você pode ser alguém que gosta de analisar a vida, planejar o futuro ou simplesmente curtir o momento. Isso mostra que você tem uma conexão forte com seus sentimentos, algo raro e valioso. O silêncio como inspiração criativa. Muitos gênios da história, como escritores e músicos, usavam a madrugada para criar. O silêncio te deixa ouvir seus próprios pensamentos, e isso pode despertar ideias incríveis. Já tentou escrever, desenhar ou planejar algo nesse horário? Ser diferenciado é uma vantagem? Ser diferenciado por gostar do silêncio é um trunfo. Você tem um espaço para se conhecer melhor, tomar decisões com calma e viver de um jeito mais leve. Enquanto outros correm, você encontra equilíbrio na tranquilidade. Como aproveitar ainda mais o silêncio? Que tal transformar esse amor pelo silêncio em algo ainda mais especial? Tente meditar, ouvir uma música suave ou escrever seus pensamentos. Use esse momento para crescer, sonhar e planejar. O silêncio é seu aliado. Quer saber mais sobre como usar o silêncio da madrugada para ser ainda mais incrível? Deixe seu comentário e compartilhe o que te faz amar esse momento. Continue lendo meus artigos para dicas que vão te ajudar a viver com mais leveza e autenticidade. Veja os comentários que os leitores apaixonados pelo meu conteúdo fizeram sobre esse assunto. Ana Clara comentou: "Adoro o silêncio da noite." Me sinto tão em paz, é como se o mundo parasse pra mim. Bruno Silva comentou, mano, eu também amo a madrugada. É o melhor horário pra pensar na vida. Camila Souza comentou, achei que era a única que curtia isso. O silêncio me ajuda a relaxar demais. Diego Santos comentou, sempre escrevo minhas ideias à noite. O silêncio é tipo um combustível para a criatividade. Elisa Costa comentou, não sou doida, então. Haha, amo ficar acordada só para curtir essa calma. Fábio Lima comentou, o silêncio da madrugada é meu momento de planejar o futuro. Artigo top. Gabriela Almeida comentou, é tão bom ler isso e me sentir normal. A noite é minha hora favorita. Henrique Oliveira comentou, eu medito às 3 da manhã, é surreal como o silêncio ajuda a focar. Isabela Ferreira comentou, sempre achei que era estranho gostar da madrugada, mas agora vejo que é especial. João Pedro comentou, o silêncio me faz sentir livre, como se o mundo fosse só meu por um tempo. Carla Mendes comentou, artigo incrível. O silêncio da noite é meu refúgio depois de um dia corrido. Lucas Ribeiro comentou, mano, é verdade. A madrugada tem uma energia única que me inspira. Mariana Lopes comentou, eu leio livros à noite, o silêncio me ajuda a mergulhar na história. Natália Gomes comentou, sempre me senti diferente por amar à noite, mas agora vejo que é um dom. Otávio Cruz comentou, o silêncio da madrugada é perfeito para quem quer pensar fora da caixa. Patrícia Dias comentou, amo ficar olhando as estrelas na madrugada, o silêncio é mágico. Rafael Almeida comentou, eu trabalho melhor de noite, o silêncio me dá um foco absurdo. Sofia Carvalho comentou, o silêncio me ajuda a me conectar comigo mesma, é terapêutico. Tiago Mendes comentou, artigo show. A madrugada é o melhor momento para sonhar acordado. Vitória Santos comentou, sempre amei o silêncio da noite, agora sei que não sou a única. Novo conteúdo todos os dias às 8 da manhã, meio-dia e 7 da noite. Não perca as próximas dicas para viver com mais autenticidade e leveza.